A voz do Senhor traz restauração. Em meio a ruínas surge a luz. Os filhos de Sião em lágrimas vêm fazer a sua cruz. Sopra o vento do norte, vem trazer paz. A terra seca se encherá de luz eficaz. Ovelhas perdidas agora se acham em Sião. Juntos um canto. Estabelece, ó, que se ouça entre as nações a vingança do templo, as nossas.